De buenas, saber chegar, tio. E aí? Saber chegar é preciso estar atento a todo momento e observar. Saber usar o talento com conhecimento e absorver. Saber respeitar todo movimento ao ingressar. Saber a hora de ensinar e a hora de aprender. Meus motivos. Mente aberta, olho alerta, procurando algum sentido pra essa corrida de merda e um incentivo. Entrar nessa luta a cegas, já que o treino é sempre bom, mas o reino só vem com a guerra. Sai de casa cedo, encarei o mundo de frente, sem temer o que viria. Deixei meus medos recentes no passado, já que por lá andava errado. Juntei todas as previsões só pra provar que o contrário não é pecado. E quem julgou se enganou, os que ficaram abraçou e sabe que não errou. Bem mais que ideia e o flow, meu time se apresentou. Alimentei meu sonho, quando vários diziam não. Sem salário, sem trabalho, carona pra condução. Pai otário, itinerário, sem rumo nem direção. Escapulário ali na câmera, única proteção. E oração, pedi a Deus que me desse uma revanche. Em resposta ele disse vai, antes que de novo desante. Dispensei a tarja preta que me serviam de lanche. Me armei de papel e caneta, aprimorei meu alcance. E no silêncio escutou, algo de dentro falou. Quando seu olho fechou, essa é sua hora, nego. Se tá com a bola, faz gol. Tão querendo ver seu show. Mas vão ter o meu suor. Torcem pro meu atraso, porque tô dando o meu melhor. Intensivo, eu tô sem cash, mas no corre, fazendo acontecer, já que ninguém me socorre. Os nobres de alma pobre, sei que não vão querer ouvir. Os loucos de ideia forte, na vontade de unir. Versos, fatos e mensagens, pronto pra contribuir. Com o pesadelo do sistema se tornando business. Sabe bem, quem mata o leão por dia. Bom viva, não dou rua. Modesto nas utopia, honesto, imagem fria. Esquenta na sintonia dos parceiros, na produção de ritmo e poesia. Pode crer, não vou desacreditar, que todo passo dado em falso foi pra agora acertar. Corpo exausto, mas a salvo do mal, vamos caminhar. Calmaria nunca fez, bom marujo em alto mar. Meu sangue sangra, a cada gota de suor que cai. O jogo é sujo, então eu clamo, mas visão meu pai. Por aqueles que se encontram comigo, olhai. E pros que querem ver meu mal, peço pai, orai. Briguei no inferno sem noção de que podia não voltar. Andei no vale das sombras pra ver o que tinha por lá. Fui carregado por anjos que nem sei como explicar. Então bote fé que não é qualquer que vai me derrubar. Não, porque não tomo de tuca, vivendo a vida louca, irmão. Renascendo da cinza, peixe morre pela boca, nossa mente não é uca, não. Não cabe na mão, tapa na cara que eu tomei. Não é todo mundo que conta o que eu passei. A vida fez um campo minado por onde andei. Nem por um segundo, irmão, eu desisti, eu pensei. Eu tenho um sonho e esse sonho me tem. Cê tá entendendo, parceiro, é dele que eu sou refém. Nem vem, ha, que objetivo tá traçado. O coletivo é mil grau e tá muito bem fechado. A sede é louca e ela não cessa. Deixar meu sonho pra minha vida é como se faltasse uma peça nessa estrada longa que eu vou. E o mais louco é nela encontro os amigos. Deus me abençoou. E por isso eu sou grato, sou. Viemos pra fazer história, irmão. Com ritmo e poesia, nas auroras do dia, fazendo acontecer, então. É preciso ser quem você é, sem se importar com o que os outros são. É saber ter o que é preciso e dispensar o que é em vão. Saber se armar e se amar, entendendo sua missão. Saber se jogar ou se agarrar, dependendo da sua visão. Saber conquistar, contribuir, retribuir e prosperar. Saber chegar pra construir, respeito pra preservar. De buenas, boas-vindas. Esse é o exército, quem corre pelo certo sempre alcançará seus méritos. Porra!